Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. Essa canção toca fundo em mim. Penso em você, não me deixe aqui. Eu vou sofrer, eu vou chorar. Não me abandone, meu bem, não se vá. Mega a pressão, vai tocar pra mim. À noite penso em você aqui. Quero te amar, te seduzir. Sinto esse som bater forte em mim. Mega a pressão. Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Essa canção toca fundo em mim. Penso em você, não me deixe aqui. Eu vou sofrer, eu vou chorar. Não me abandone, meu bem, não se vá. Mega a pressão, vai tocar pra mim. À noite penso em você aqui. Quero te amar, te seduzir. Sinto esse som bater forte em mim. Mega pressão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mega pressão, baby, baby. Com mega pressão, nosso amor está no ar. Mega pressão, baby, baby. Com mega pressão, vou te reencontrar. Mega pressão, baby, baby. Com mega pressão, nosso amor está no ar. Mega pressão. A evolução do som automotivo está no ar. Mega pressão.